Tem problema. Hoje é dia 14 de julho, eu tô aqui com a maravilhosa Glória Cristal. Maravilhosa por conta dele. E hoje a gente vai conversar então, Glória, em complementação à nossa última entrevista, sobre a questão do trabalho especificamente. Uhum. As outras perguntas todas eu já te fiz. Sobre o trabalho, você já teve outra profissão enquanto você fazia transformismo? Ou teve alguma... Sim. E até porque na época a gente não ganhava cachê, né? Eu acho que eu cheguei a falar pra ti se a gente arrasar. Se a gente fizesse um show e tu arrasasse naquela noite, tu ganhava um drink. Se fosse muito bom, se as pessoas fizessem duas vezes, porque às vezes o pessoal pedia, mais um, fizesse duas músicas, tu ganhava dois drinks. Como eu não bebia na época, eu geralmente ganhava dois drinks, que era muito boa. Eu e Rebecca McDonald, era muito bom. Mami, você não tinha me contado isso. Não contei isso, achei que tivesse te contado. Mas eu trabalhei muitos anos em banco de sangue, coleta de sangue. Uhum. Trabalhei muitos anos na Santa Casa de Porto Alegre, trabalhei... trabalhei muito. Comecei a trabalhar com 13 anos, né? Eu parei mesmo de trabalhar quando eu vi na formalidade, né, com carteira assinada, essa coisa toda, porque na época, com 13 anos, tu podia assinar carteira, a gente já não pode. Uhum. Quando eu vi que dava para ganhar dinheiro fazendo show. Mas eu geralmente sempre trabalhei. Uhum. E o seu primeiro trabalho foi com o quê? Meu primeiro trabalho, eu trabalhava na rodoviária de Porto Alegre, numa lanchonete. Uhum. Numa lanchonete. E você conseguiu trabalhar só com shows, você lembra mais ou menos quando foi? Lá a partir do, acho que 2000 e... Só show mesmo, a partir de 98, 2000, já estava vivendo só de show. Ele dava bastante dinheiro na época. Assim. Saía demorou... de uma casa para outra, Demorou um tempo até você conseguir... Demorou. Antes era porque gostava mesmo, até para pegar a prática. Uhum. Mas era por isso mesmo. Meio parecido como é hoje, não é? Mais ou menos. Menina. Tu sabe muito bem disso, né? Sei muito bem. Mas é que hoje tudo é muito político também, né? Uhum. Eu acho que o caminho é bem diferente da minha época. Eu comecei fazendo show porque eu gostava mesmo, era apaixonada, eu ainda sou apaixonada por show, amo muito isso. O cenário ele é bem diferente da época. Aqui em Porto Alegre só tem um lugar que me lembra muito aquela época, que é o Workroom. Uhum. Gosto muito da mensagem que o Workroom passa, porque ele junta ali uma galera muito jovem, que é importante. Uhum. E junta o glamour do o glamour tá sempre, quase todo momento ali, né, com aquele microfone de época, que eu acho maravilhoso. Inclusive, uhum, para mim é uma referência. Uhum. Então eu tenho um carinho muito grande pelo Workroom, justamente por isso. Lá a gente faz o que a gente quer. Entendeu? E o foco da noite é o show. O foco da noite é o show. Toda é noite. Gente. Então, assim, é bem diferente. Assim. Hoje já começa a coisa assim. Ó. Na minha época era assim: tu começava fazendo show e a partir dali tu começava a falar, a trabalhar com política, começava um movimento. Hoje o movimento ele começa na política, ele já é político, essa galera ela é politizada, sim, uhum, e a partir dali ela começa a fazer os seus trabalhos, né, como forma de protesto, como forma de inclusão, de ser incluído. Isso é muito bom, eu gosto. A última intenção ali, eu acho que é, de repente, não menos importante, é essa coisa de ser ou não famosa. Uhum. Eu vejo isso nessa... Não é que essa galera não seja... descomprometido, assim, com o movimento. Eu acho que é comprometido, assim. Uhum. Só que não é aquela coisa, eu quero ser famosa. Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, foda-se. Uhum. Eu vejo é dessa... sobre uma outra... É uma outra, mas não menos importante. Uhum. Entendeu? Eu acho que é mais sobre estratégia de vida, eu me identifico exato, com isso. Exato, eu fala. Acho isso muito legal. Eu acho muito legal isso, porque eu vejo... Aliás, eu até vi isso. Não é uma forma de protesto. Eu até acho que é uma forma de protesto. Nem, a gente não pode falar que protesto é uma coisa ruim, protesto é uma coisa muito boa. Eu concordo. Entendeu? Protesto é uma coisa que vem de uma forma que faz com que as pessoas nos olhem de verdade, parem para o que está acontecendo ali, as pessoas estão protestando. Então eu vejo esse movimento de show hoje em dia, assim, claro, não é tudo, né? Uhum. Mas é uma coisa muito política, uhum, e muito importante, uhum, para ter. Se a gente fazia isso lá atrás, de uma forma... descomprometida, a diferença desse novo movimento é que ela é comprometida. Uhum. Entendeu? Ela vem e diz a que veio e que ela quer estar ali, entendeu? E que tem que ser respeitada pela forma que é. Uhum. Eu converso muito contigo sobre isso, isso é muito importante, mas vendo por esse viés de show, também é a mesma situação, entendeu? Uhum. A forma de se vestir, a minha maneira de se apresentar, a ousadia. Então, eu acho que tudo que faz as pessoas pararem para pensar é o protesto, é o momento político. É político, eu concordo é muito. É político demais e é muito importante. Mames, e você comentou então que no começo não ganhava vida só com os shows. Não. Em algum momento isso aconteceu. E quando foi que você voltou a precisar trabalhar com uma outra coisa ou a querer trabalhar com uma outra coisa além do transformismo? Douglas, eu vou te falar uma coisa assim, que eu falei lá no começo, se eu me lembro, que eu falei que comigo tudo aconteceu por uma questão de curiosidade. Sim. Eu sempre fui muito curiosa e sempre fui muito abençoada por Deus e os orixás, sempre fui. Uhum. Porque pra mim, em algum momento surgiu oportunidades de trabalhar com aquilo que eu defendia. Eu não sou uma pessoa que representa o movimento, porque tem gente que não concorda com aquilo que eu penso, e eu acho isso ótimo, né? Mas eu defendo, em primeiro lugar, a mim mesma, né? Defendo aquilo que eu penso, defendo a minha existência, defendo o direito de eu estar inserida em todos os lugares como pessoa. E é claro que em cima disso vem muita gente que também concorda. Tem gente que não concorda, tem gente que concorda, mas graças a Deus a maioria concorda. Uhum. Porque eu fiz do meu momento de artista um momento político. E a partir daí me chamaram, por exemplo, foi a primeira travesti a assumir um cargo de secretária de junta no Brasil. Uhum. Isso é protagonismo total, uhum. preta, periférica e secretária. Uhum. Falando de políticas públicas, fazendo políticas públicas, trabalhando e devolvendo para a população uhum. uma política pública de inclusão social, uma política social. Né? Então, a partir dali... Isso foi você que foi atrás ou te fizeram uhum. uma proposta? Na verdade, eu concorri. Eu concorri em 2009, eu acho, em 2008, não lembro agora, para deputado estadual. E eu não fui a lugar nenhum. Eu usei do nome e era só para preencher a nominata, assim. Só que me deu um alerta porque eu fiz quase 6 mil votos no estado do Rio Grande do Sul, isso é muito bom. Se fosse hoje, eu acreditava até eleita, louco. Uhum. Mas depois para vereadora, também para preencher a nominata. Fiquei vereadora suplente. Suplente de vereadora, 1.200 votos. E depois de novo. Em 2000 e quando? 2016. E aí eu fui chamada para estar à frente de uma secretaria. Ah, a partir dali, mostrei um trabalho legal, junto com uma equipe boa também. E aí comecei a trabalhar com política. Claro, no trabalho a gente ganha para isso, normal, né? Mas eu não sou aquele tipo de pessoa que estou dentro de gabinete o tempo inteiro, porque eu sou inquieta. Uhum. Eu tenho que estar lá na ponta para ver o que está acontecendo. Até porque a gente entende, eu entendo, que as demandas elas não vêm até o gabinete. A gente tem que ir até as demandas e elas não estão centralizadas, elas estão descentralizadas lá na periferia. Uhum. Esse acesso, isso que a gente está fazendo aqui agora, muita gente não tem e está dentro da periferia. Então, como eu sou uma pessoa de periferia, eu sei o que falta lá dentro, uhum. eu sei que lá tem LGBT, eu sei que tem escolas, eu acho que tem precariedade, né? E ao mesmo tempo eu sei também que existe uma política de inclusão que tem que ser feita para toda a população, independente que seja periférica ou não. Uhum. Né? Só que esses direitos, nós não somos iguais, não se fala, né? Uhum. Mas os direitos eles têm que ser iguais para todo mundo, entendeu? Se eu sou contemplada e não estou hoje na periferia, esse mesmo direito que eu tive foi adquirido por mim, tem que ser adquirido por quem ainda está lá na periferia. Uhum. Simples assim. Uhum. É aquela coisa de a gente dizer assim, ó, se uma pessoa não tem direito a ter direito, então não tem por que a gente falar sobre direitos. Uhum. Então foi assim, naturalmente aconteceu. Hoje estou no uhum. governo do estado, amanhã não sei. E para mim é tudo muito tranquilo, eu saí do cargo de secretária adjunta da Livre Orientação Sexual e fui trabalhar na cozinha de uma escola. Uhum. Isso foi muito bom. Eu adorei trabalhar na cozinha da escola, porque ali eu também fiz um momento político porque a gente começou a falar sobre alimentação, sobre inclusão, sobre respeito. E quando que foi, mais ou menos? Ah, isso foi há... deixa eu ver, 4 anos atrás. Trabalhei 4 anos numa escola, muito feliz, tinha glória, assim, ensino fundamental. A galera, assim, apaixonada por mim, ninguém ia comer, e eu cozinho muito bem, graças a Deus. E aí eu comecei como cozinheira e saí da escola como controladora de qualidade de alimento. Uma loucura, assim. Então eu cuidava de 3 escolas. Então eu ia, levava o cardápio e observava o cardápio, metia a mão na massa. A maioria das cozinheiras me odiavam. Porque geralmente era aquela coisa assim, eu vou fazer comida assim, né? Qualquer jeito. E é o que mais acontece no município. E eu entendo, porque eu fui uma dessas pessoas, uma dessas crianças. Na minha época não tinha almoço, janta, não tinha isso. Muitas crianças vão para dentro da escola só por causa do alimento. Ou muitas crianças vão, a primeira alimentação é feita dentro da escola. E aí tu não pode, quando a gente sabe que essa é a realidade, tu não pode pensar em dar qualquer coisa para uma pessoa, uma criança. Existe um cardápio que é elaborado pela nutricionista, que eu sempre fui horrível, porque eu sempre nunca fazia nada que tinha no cardápio. Eu procurava sempre fazer coisas gostosas, saborosas, seguindo, né, o cardápio, mas eu elaborava. Às vezes não tinha purê de batata, eu vou botar purê. E aí aquele purê eu colocava leite em pó, então ficava uma delícia, ficava maravilhoso, super saudável, as crianças comiam muito. Então, nisso, para mim, é a mesma coisa, estar gestora ou estar cozinheira. Eu cuido de inclusão. É um trabalho social também. Não deixa de ser. Mames, então foi, você teve esse sucesso, esse boom no transformismo, viveu dos shows, e aí o seu trabalho, o seu primeiro trabalho depois de ter esse período foi então na política. Foi na política. Em torno de 2008. 2008, por aí. Foi na política. E você chegou a parar de fazer transformismo em algum momento ao longo dessa trajetória toda até hoje? No momento eu não estou fazendo nada, assim. Em relação à arte, até porque a gente não pode, né, como cargo de conteúdo, não pode fazer outros trabalhos, né, tem que te dedicar. É dedicação exclusiva. Mas antes de entrar, eu fiz uma minissérie, gravei uma minissérie que ainda não foi ao ar. Eu acho que eu cheguei a falar disso pra ti. Qual que é o nome dela? Deixa eu lembrar agora, que agora foi. Não lembro o nome, depois gente. Depois tu procura e a gente coloca. Depois tu procura ali. Que feio, não lembro. Imagina. Mas maravilhosa, lembro. Ok, faz o quê? Os 4 meses que eu gravei. Mas paralelo a isso, eu tava fazendo o Rainhas da Noite com o Laure, com Everton, que parou, teve que parar por causa da pandemia, enfim. Mas a gente fazia alguma coisa assim, apresentações esporádicas. Então, mas não achei. Só tô tentando lembrar o nome da Depois eu coloco. Da série. Então, você não chegou a parar, né? É uma pausa, assim. Uma pausa. Um momento. Uma pausa. Você até pouco tempo estava na parada. Por exemplo, o transformismo, a arte da dublagem, o ser apresentado. Como eu sou oriunda disso, sempre vai estar em mim, assim. Eu, por exemplo, fui na posse de uma amiga minha, que é a delegada Tatiana, que assumiu a delegacia contra a intolerância, e ela pediu: Glória, faz um show para mim, eu gosto tanto de te ver. Então vou de parceria, uma boa produção e faço para as pessoas. No lançamento do mês da diversidade, feito aqui pelo departamento, eu fiz a abertura com o show. Porque a gente tem que falar eu sobre perdi, isso. Não! Né? Bem bonita, bem parceira, fui lá fazer e depois fui falar como chefe de divisão. Está sempre junto comigo. Glória, e você assumiu a chefe da divisão, que é aquele nome gigante, bem chique. Estou como chefe da Coordenadoria da Diversidade Sexual e Combate à Intolerância do Estado do Rio Grande do Sul. Tá, querida. Primeira negra, mulher travesti preta periférica, a assumir um cargo de tal relevância no Brasil. Tá bom, querida! É Glória Cristal! Acho bom, acho digno. Glória, você assumiu então esse cargo esse ano? Esse ano. Né? Estamos em 2023. Isso. E como que aconteceu isso? Você antes estava... Eu me lembro que você estava trabalhando com uma outra pessoa. Eu trabalhava, trabalhava no município de Porto Alegre, né? Eu trabalhava no Cine. no Cine Municipal de Porto Alegre. Lá eu trabalhava como acolhedora, né, um cargo de indicação, mas eu fiz a minha história ali sozinha, levando mais uma vez para dentro do lugar onde eu trabalho a questão da inclusão. A gente trabalhava ali, eu trabalhava no Cine como acolhedora. E aí, de pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu entendo que quem não consegue gerar renda independente de gênero, raça, religião, está em situação de vulnerabilidade. Uhum. Né? Então, as pessoas, todas as pessoas que frequentavam o Cine, aquela unidade, estavam em situação de vulnerabilidade. E aí, quando a gente fala da questão da inclusão, tinha que ter vagas para travesti. Então, eu buscava essas vagas para travesti. Situação de vulnerabilidade são pessoas em situação de rua. Então, eu ia lá para os POPs, que são órgãos que tem em Porto Alegre, que fazem o direcionamento dessas pessoas, né? Então lá dentro elas vão lá, tomam café, tomam seu banho e vão pra rua, né? Uhum. Só que aí a gente levou pra dentro dos POPs o Cine. Então ali eu consigo tentar de alguma forma resgatar a dignidade dessas pessoas, porque dignidade tu tem quando tu tem trabalho, né? Uhum. E aí a partir dali a gente via, encaminhava essas pessoas, aí ela não tinha roupa, então lá no Cine tinha o cabide solidário que eu pedia doação para as pessoas. Uhum. E aí a gente tinha uma loja ali, e ali a gente fazia, e muita gente já conseguia empregar. Uhum. E tudo da cabeça, vem, vira projeto e a gente coloca. Mas tem que ter parceria, tem que ter pessoas que acreditem nisso. E o diretor Adriano era uma pessoa maravilhosa, que uhum. acreditava nisso. Antes daqui eu estava lá no Cine, e agora estou aqui. No Cine, e o Cine então foi esse o trabalho onde você, digamos, não sei se oficialmente, mas que era um cargo... É, assumido, né? Porque das outras vezes você comentou que tentou as eleições, né? Isso, aí eu fui indicada para o cargo de secretária, né? Por merecimento, por ter participado das eleições. Que é esse que a gente não, tá aí foi quando eu fui secretária. Esse cargo que eu assumi no Cine foi uma indicação de um deputado, né? Entendi. E aí, para ele foi uma indicação, estava na cota dele, para mim foi um novo trabalho. Entendi. E como secretária foi secretária... Do município, secretária adjunta da Livre Orientação Sexual. Tá, foi esse o primeiro, digamos, oficialmente. Oficialmente. Uhum. Aí depois assumi novamente essa mesma secretaria, só que como coordenadoria, já não era mais uma secretaria, era uma coordenadoria. E quando que foi o ano que você assumiu como secretária? Ah, não lembro. Mais ou menos. Ai, deixa eu ver. Ai, há 2 anos atrás, eu acho. Ah, recente. Por aí, então, é tudo muito recente. A política... A partir de 2015. Isso. Entendi. Eu já trabalho com política, já é a terceira vez que eu estou na gestão. Fiquei 3 vezes, entrei 3 vezes na gestão municipal e essa primeira vez na gestão estadual. Chiquérrima, porque foi bem rápido então também, muito, de você entrar oficialmente dentro de algum cargo e assumir um Graças cargo. Graças a Deus, todas essas passagens minhas, assim... pela gestão municipal foram muito, muito proveitosas, muito relevantes, de um resultado muito bom, de uma devolutiva muito boa para a população, assim, muito boa. Porque ali eu desmistifiquei a questão da artista louca da noite e tudo é trabalho, independente de esteja na noite ou esteja trabalhando durante o dia, é trabalho e tu tem que ter responsabilidade. Eu sou caxias pra caramba, né? Eu sou, hoje, assim, que eu vim tardinha, que estava frio, e a gente tem um programa para fazer hoje da noite, eu e meu diretor. E aí um programa de TV que a gente está fazendo, que também é uma coisa mais social, a gente não ganha para isso, a gente faz esse programa para falar sobre a população LGBTQIA+, sobre esses novos tempos. Aliás, quero te convidar, você é o nosso convidado. Ai, eu topo. Na próxima semana para falar sobre pessoas não binárias. Eu topo. Eu tenho pra isso. Que é um tema cheio de controvérsias. Mas é importante. Mames, então pelo que eu entendi, você assumiu a primeira vez como secretária, depois você continuou mais ou menos nessa mesma linha, mas como secretária da coordenadoria, que virou uma coordenadoria. Depois veio o Cine. Depois veio o Cine e agora Cine, aqui. E agora aqui. Agora sim eu consigo ter uma imagem. E logo assim, a próxima vez que tu me entrevistar, eu vou estar... Vou ser governadora. Não, vou estar na Secretaria de Direitos... Eu vou estar no Ministério dos Direitos Humanos do Brasil. Mas eu quero como governadora do Rio Grande do Sul. Não me vejo tanto assim. Imagina a dor de cabeça, meus cabelos vermelhos irão ficar brancos muito rápido, louca. Mames, uma vez a gente estava conversando lá no Mix Bar, você é uma das poucas pessoas com quem a gente troca E eu me sinto à vontade, a gente já conversou em outros contextos, eu estava bebendo também. Em outros lugares, e a vibe é a mesma sempre, né? E, na verdade, acho que eu fico mais solta quando eu bebo. Eu falo mais sem pensar. Eu falo sempre, bebendo ou não. E teve um dia, especificamente, que a gente não estava sozinha, e eu te falei assim, a gente entrou num assunto, e você até me olhou como... Enfim... E eu falei assim, eu não votaria no Eduardo Leite, mas nem morta. E aí, deu 2 meses depois, estava eu votando no Eduardo Leite. Te convenci. Oh, porque eu não tinha situação. Mas o que eu queria te perguntar em relação a isso, é se quando você começou a se propor como uma campanha, dentro de uma campanha política, foi dentro de qual partido? Isso há anos atrás, né? Muitos anos atrás. PMDB, MDB, né? Foi o MDB. E hoje eu estou no PSDB, muito também pela trajetória do nosso governador, porque assim, ó, ele é gay, ok, tudo bem, ele é gay, mas isso não quer dizer que a gestão toda seja gay. Ele sofreu preconceito, quando ele se assumiu, ele não assumiu para, ah, meu Deus, assim, eu quero puxar esse público LGBT, não, ele assumiu porque era uma dor. Era complicado. Uhum. Eu lembro de um debate que teve que o candidato usou a sexualidade dele, fez piada disso. Nessas eleições agora, ele foi estilizado. Ele é um cara extremamente inteligente. E ele abre portas para essa população. Uhum. Enquanto a gente teve 4 anos de retrocesso, a gente tem um governador que ele inclui a pauta. Né? Uhum. Nós temos no governo... 2 travestis, né? Nós temos a secretária adjunta de cultura, é uma trans. Tem eu, que sou uma travesti. Tem mais travestis, né? Não cargo de ponta, mas são também cargos importantes dentro da gestão. Nós temos gays, nós temos lésbicas. Uhum. E é amplo isso. E tá... A gente fazer essa política pública, a gente está ali para isso, né? Existe essa confiança e ele avaliza isso. E ele cobra muito, é um direito que ele tem. E ele está sempre muito ligado com o que acontece com a nossa população. Uhum. Eu falo, eu dizia uma coisa antes, agora eu digo outra. Nós vivemos num estado, ele não é conservador, porque se ele fosse conservador, nós não teríamos elegido um governador gay. Uhum. Né? Se ele fosse conservador, nós não teríamos... eu não teria chegado onde eu cheguei. Uhum. Eu venho de uma época que eu ia para o interior do Rio Grande do Sul fazendo show, ganhando muito dinheiro. Nunca fui estilizado. Uhum. O dia a dia, o Estado não é conservador. As pessoas são preconceituosas. Uhum. A gente não é, as pessoas têm os seus preconceitos. E quando tu coloca isso para fora, hoje em dia, graças a Deus, é criminalizado. Tu não pode mais colocar para fora. Mas eu estou falando já de uma época, lá de quase 40 anos atrás, isso era bem complicado. Uhum. Lá, por exemplo, nos anos 2000, 98, 2000, a gente começou a viajar com o trabalho. Uhum. Dos jantares, para o Rotary Club, comenda do moranguinho, comenda de chocolate. Uhum. Eram shows maravilhosos. Eu me lembro que você comentou que era, e ao mesmo tempo era contraditório, porque não se podia, um pouco mais antes, né, durante a ditadura, não se podia estar na rua, não, os shows faziam sucesso. Quando passou essa fase, assim, a gente estava muito feliz, assim, já a gente está bom, assim, né, a gente já estava saindo realmente do armário, porque já tinha acontecido o boom negativo do vírus HIV, mas as pessoas, né, já tinham passado, quer dizer, as pessoas, é impressionante, aqui no Rio Grande do Sul eu percebo uma coisa assim, eu chamo ali fora, então, por isso eu digo, aqui as pessoas, elas são muito inteligentes, eles não compram qualquer coisa, igual o Chile não compra qualquer ideia, assim, sabe? Comprou uma ideia, né, muito chata, a gente sabe muito bem de retrocesso. Bolsonaro, né, que aqui foi um dos estados que mais teve apoio, né? É, comprou essa ideia, mas aí eu acho que, não sei se o cara fez uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas. Ah, não, né, bebê, porque faria não é minha também, então, eu sou uma senhora de idade, eu nunca parei para escutar. Quer dizer, muito pelo contrário, parei muito para escutar esse homem falando e tudo que ele estava, a impressão que eu tinha que eu estava no banheiro cagando. Uhum. Entendeu? Às vezes eu tenho a sensação de cagar é ótima, né? Mas tentando cagar e não consegui. Aham. Ou então com aquele ânsia de vômito, assim, horrível, porque tudo que o cara dizia era abominável, assim. Mano, e as pessoas compraram a ideia. E eu trouxe esse assunto de volta, na verdade, para te dizer que para mim é um aprendizado, tem sido um aprendizado muito grande, porque é um desafio quando a gente Isso que a gente faz, eu acho que é muito bom, porque nós não concordamos em tudo, a gente sabe disso. E o que é interessante é que a gente fala cada um o seu ponto de vista e a gente sempre chega a lugares interessantes, que cada uma continua tendo seu essa ponto vibe de vista. Com a gente, comigo e contigo, é muito boa, porque assim, ó, eu hoje eu olho com muito mais atenção para o movimento não binário, por tua culpa. Dessa bicha louca. Essa culpa é tua. E eu começo a ver isso de uma forma que eu não via antes, né? Um dia tu disse pra mim assim, mano, estão fazendo, tu sabe, manifestos, as travestis estão fazendo, eu digo, nossa, aquilo ali me acendeu, ligou uma luz ali na cabeça e disse, gente, não dá pra ser dessa forma, eu não posso ir, as companheiras de guerra, de luta, estão indo, eu vou junto. Não, eu nunca fui, nunca serei Maria mais com as outras, entendeu? Se elas estão lá fazendo, o problema é delas, entendeu? Eu não, eu tenho sempre tive autonomia pra pensar, né, concordar ou não algumas situações, mas olhar com os olhos do coração, do acolhimento. Se eu tanto pedir isso por mim e pela população da qual eu trabalho, por que também não fazer isso por uma nova geração? Mas aí hoje eu entendo porque que era a minha negativa. E eu vou te dizer por quê. Medo, entendeu? Medo de mames assim mesmo. Ai, tomara que não sofram. Porque o que não é importante pra mim, eu não posso dizer que não, e não respeitar o que é importante pra ti, seja lá o que for. Tanto gênero, família, trabalho. Às vezes tudo. Ai, olha, Glória, como isso é importante pra mim. Pra mim não é. Mas eu tenho que respeitar, entendeu? Eu tenho que respeitar isso, eu tenho obrigação disso, eu tenho que respeitar. E se é importante para ti, eu tenho que acolher. Eu não preciso entender, mas eu vou acolher. É importante, gente, é um ser humano. A gente está falando de pessoas, né? A gente está falando de gênero. Antes da gente falar de gênero, a gente tem que falar de pessoas, né? De vidas, né? Cada vida tem uma história, isso é muito importante. E eu acho que eu vejo, e isso mudou muito a minha cabeça depois daquela conversa nossa lá no Procon. Eu tive uma oportunidade maravilhosa que eu li, que um quadro, nossa, lindo, porque estava eu, a pessoa que vem da ditadura, do finalzinho da ditadura, estava tu, uma pessoa não binária, tinha uma trans, uma mulher travesti periférica, jovem, sabe, que também, igual a minha luta, só que, sabe, bem depois passou por isso, uma mãe de uma pessoa pansexual, gente, estava tudo ali. Uma pessoa bissexual, uma pessoa que tem casado com uma pessoa que ela se declarou ali mesmo, ali, ela falou, ela não é muito de falar, ela é de movimento, mas ela não é muito de falar sobre a sexualidade dela, todo mundo sabe, mas ela não é de falar, todo mundo sabe uma coisa, quando falar é outra. E ali eu vi que, sabe, estava as cabeças da coisa toda, sabe, eu li e vi, concluí, em todos os segmentos não binários, a mulher travesti preta periférica, jovem, mulher travesti preta periférica, já dobrando o cabo da Boa Esperança, mãe de pansexual, pessoa, como fala, bissexual, tudo, a célula da coisa toda é o amor. Não existe uma outra. É uma luta muito legal, entendeu? É a bandeira do amor, né? Do acolhimento. É aquilo ali. Todos nós somos acolhedores. Aí quando tu me traz no mesmo dia uma situação que tá acontecendo, isso não é amor. Isso é negar, é negacionismo, é negar a existência do próximo quando tu toma uma decisão, como tu quer, sabe, de alguma forma, desconstruir aquilo que o movimento está construindo agora. E que um dia aconteceu com aquele movimento, sabe? E como é que. Ah, eu já existo, então como eu existo, tu não pode existir. Isso é muito louco. Mas para mim tem sido um desafio muito grande fazer essas conversas, essas trocas. Porque é isso, aquele momento que eu falei aquilo sobre o Eduardo, né, foi de uma maneira muito incisiva. Hoje eu percebo isso, para mim é um aprendizado. Porque. Naquele momento eu percebo que daquela forma eu não tinha abertura para conversar e para dialogar. E desde então eu tenho acompanhado você e o pessoal que tem trabalhado aqui. Te digo que tenho me surpreendido muito, porque é muito complexo. Eu continuo discordando da política do Eduardo Leite, da política do partido, do MDB, do PMDB, porque eu acredito em outras pautas, em uma outra forma de se colocar a política social que não... enfim, mais de uma maneira direta, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo tendo essas discordâncias em relação a políticas de privatização e várias outras questões, eu tenho me surpreendido muito positivamente com o trabalho que você vem fazendo. Você também tem me aberto os olhos em relação a isso, porque me mostra como é complexo. Existem algumas políticas que são neoliberais, que são políticas que favorecem a classe burguesa, mas ao mesmo tempo tem você, tem um monte de gente puxando pautas do público, da população LGBTQIAPN+, e que uma coisa não anula a outra, as duas coisas coexistem. Eu vou te falar uma coisa muito... E para mim isso é um aprendizado muito grande, tem sido um aprendizado muito grande. Em desdobramento disso, também em relação a essa questão da não binariedade, eu também entendo o ponto de vista de pessoas trans binárias, que eu tenho chamado de conservadoras. Discordo também, porque a minha própria existência depende dessa afirmação, a minha existência existe, a existência dessa população, que inclusive é reconhecida pelo Estado, existe. Mas também reconheço que essas pessoas passaram por tantas violências, por tantas negações, por tanto tempo, sabe, com questões básicas como é o banheiro, e ainda passam hoje, que a gente sabe. Então eu também entendo que isso leva elas a se sentir ameaçadas por esse novo movimento, que às vezes parece ameaçar a binariedade de gênero. Então eu entendo também que é uma questão afetiva, assim. Acho que às vezes as pessoas não entendem que a não-binariedade não é uma destruição do sistema de gênero. O que a não-binariedade mostra é o que o sistema de gênero binário é uma possibilidade dentre muitas outras. Eu vou te ser bem sincera, assim, eu entendo, ok. Mas eu acho que a dor ela não pode se tornar uma pessoa irredutível e amarga. E eu, graças a Deus, acho que eu sempre fui precursora, né? Sempre tudo começou, mas nada que eu procurasse, deixa bem claro isso. Eu sempre fui assim, as pessoas dizem, olha, o protagonismo sempre de pauta sempre aconteceram comigo, mas do nada, assim, sabe? Quando eu via, nunca era pretensiosa. Fui a primeira travesti a assumir um cargo a nível Brasil, e ali abriu porta para outra. Não foi assim, ah, eu quero ser a primeira. Aconteceu, ponto. Né? Fui a primeira travesti a assumir um cargo dentro da Bienal do Mercosul, que foi em 2021. Para cuidar de pautas das travestis, especificamente das travestis, artistas travestis, né? Artistas plásticos, cantoras, enfim, e eu assumi esse cargo. Então as coisas aconteceram dessa forma, e ainda até hoje sou a primeira travesti a assumir um cargo preta do governo do estado do Rio Grande do Sul. Então, assim, ó, mas eu acho que tudo que eu passei, tudo que a minha geração passou, ela não pode ser colocada nessa forma agora como vitimismo. Ah, oh, meu Deus, eu sofri. Mas estou aqui trabalhando política pública de inclusão, entende? Trabalhando com rede, trabalhando com uma população, enfim. E não estou aqui porque eu fui vítima, estou aqui porque eu sobrevivi, entende? E em algum momento eu tive que me posicionar que eu existo, e como eu existo, eu devo estar inserido, eu tenho o direito de estar inserido em todo segmento dessa sociedade. A partir do momento que eu sei que eu tenho esse direito, por que que eu vou negar o direito à existência de uma população que é não binária? Eu não posso, não faz sentido. Né? Em que tu vai me ameaçar falando do teu gênero? Em nada. Entendeu? Tu vai comprar uma briga com algumas pessoas? Vai. Como eu comprei, como a minha população comprou e compra até agora. E vai continuar comprando. Porque uma coisa, eu digo assim, as pessoas têm que perder essa mania de achar que as pessoas vão aceitar tudo. Elas nunca vão aceitar. Eu sempre, em cima disso, eu sempre digo assim, quando eu digo não aceitar, a gente está falando no contexto geral da coisa toda. Eu não preciso que ninguém me aceite, eu exijo que me respeite. Ponto. Entendeu? Se eu não aceitar uma pessoa que diz que não é não binária, eu tenho a obrigação de respeitar a identidade dela. Entende? É uma afirmação, né? Ela está dizendo, eu não aceito. Mas eu tenho obrigação de respeito. Assim como eu peço que respeite o meu gênero, não precisa aceitar. Tem muita gente que não aceita. Tem pessoas da minha família que não aceitam o meu gênero. Eu cargo para isso. Mas não dizem na minha frente. Tu tem que respeitar. Oi, tia Glória. Digo, oi. Não é oi que tu tem que dizer pra tia quando tu chega. Ai, benção, tia Glória, Deus te abençoe. Uhum. Eu sou assim. Isso é ser conservador? Não, não é ser conservador. Eu fui criada nessa época. Eu sou do tempo que a gente pedia benção pro pai, benção pra mãe, benção pra tia, benção pra avó. E era senhora mãe, senhora avó. Quer dizer, não condeno a relação das mães e pais hoje em dia, que eu conheço meninos e meninas que fumam maconha com as mães. Uhum. Não acho legal? Não acho legal. Uhum. Mas tudo bem, ok. É a relação deles? É a relação deles. Uhum. Eu não posso sair apontando o dedo, eu não tenho esse direito. Como ninguém, como eu acredito que ninguém tem direito de me apontar o dedo? Ninguém, eu não deixo que ninguém me aponte o dedo. Eu deixo assim que o Douglas... Mano, o que tu acha que a gente poderia ir por esse caminho, construir junto? Tem todo um truque para falar comigo. Podemos construir junto, não podemos? Podemos, claro, vamos ver também. Isso eu acho legal. Agora, tu me apontar o dedo, eu corto o teu dedo fora. Alô? Eu não aponto o dedo na cara de ninguém. Eu não aponto o dedo. Em coisas graves, por exemplo, importantes nas pessoas. Ai, aquela ali é uma travesti. É a mesma coisa. Ai, aquela ali é um não binário. Uhum. Eu no começo, a gente já conversou sobre isso, no começo eu tinha receio, medo. Novo, né? É o novo. O novo ele mexe contigo. Assusta. Hoje eu penso assim, ah, se uma pessoa não binária quiser entrar no meio da mulher, ela vai ter que ter... Como é que eu vou te dizer? Um salto resguardo para estar lá dentro. Uhum. Entendeu? Uhum. Então eu sei porque eu posso estar. Então, e eu sei que não é isso que as pessoas não binárias querem. Querem outras coisas. Como, por exemplo, mostrar que elas existem e que vieram para ficar e que não são uma moda. Uhum. Porque lá atrás a gente não falava em moda porque nem existia. Uhum. Mas se fosse agora que estivesse nascendo o movimento das travestis, as pessoas diziam, ai, eu acho que ele é moda, o homem querendo virar. É como falam das crianças trans. Uhum. Meu Deus! Estão acabando com as crianças, estão transformando elas em travestis, não estão transformando. Se lá na frente a mãe ou o pai, a criança entender que ela não quer ser trans, a mãe vai apoiar da mesma forma que apoiou quando a criança descobriu que era trans. Uhum. E que graças a Deus que existe esse movimento, entendeu? Uhum. Porque se todas as famílias acolhessem os seus filhos quando se descobrem gays, com certeza não existiria muito filho na drogadição, na marginalidade e também na prostituição. Eles estariam dentro das suas casas, protegidos, acolhidos pelas mães, pelos pais, dentro da escola, qualquer coisa que acontecesse também, eu vou lá bater na porta, vou fazer o que eu sei que eu estou fazendo, que é pelo meu filho ou pela minha filha. Seria bem diferente. Então, isso que você está falando é uma coisa que me emociona, mexe comigo e me deixa puta, porque esse movimento... de direita, extrema direita conservador, não só no Brasil, mas internacionalmente, que emerge hoje, eles falam em nome da criança, em nome da família. Mas vão falar em nome da não sua... falam dessas crianças que têm 13 anos e foram expulsas de casa e têm que se prostituir na beirada da estrada, não tem política pública para elas. E essas pessoas que falam em nome das crianças, é uma demagogia tão nojenta, que às vezes assim, ó, eu graças a Deus, assim, ó, eu nunca ouvi, ou já ouvi em algum momento, muito sabe, não sei, mas a gente, vamos colocar em estatística, vamos colocar em números, por exemplo, essa doença que é a pedofilia, que para mim não é doença, para mim é sem vergonhismo, não quero entender isso, nunca vou entender, entendeu? Uhum. Graças a Deus, assim, e a maioria das coisas que acontecem são pessoas que defendem a família, a criança, gente, isso é... visível, é visível, sabe? Essa a agressão, a violência, o dedo na cara, são as pessoas da família tradicional brasileira que fazem, meu amor. Sabe? Justamente as que tanto falam em nome do amor, da família, exato, de Deus, da pátria. Eu, por exemplo, eu não condeno o pastor, eu não condeno a igreja evangélica, eu não condeno o evangelho, eu condeno o cara que vai lá pra frente fazer um discurso de ódio, dizendo que tem que se matar LGBTQIA+. Em nome de Deus. Em nome de Deus. Pelo amor de Deus. Isso, pelo amor de Deus, né? Então tem coisas que são inadmissíveis, mas enfim. Mas enfim, e a nossa conversa derivou, né, como sempre. Mames, acho que essas eram as perguntas que eu tinha, especialmente em relação ao trabalho, mas acho que a gente conversou sobre coisas muito... E eu tô aqui, ó, atrasada já, mas vamos falar contigo. E... ai, desculpa. Não, mas eu gosto, não. É, atrasadíssima já. Tá, então eu vou encerrar. Não, mas falta quantas ainda? Não tem mais nenhuma, eu ia só te perguntar se tem alguma coisa que você não queira que vá pra essa transcrição do que... Eu quero que coloque tudo o que eu falei, entendeu? Se quiser endossar, endossa, não tem problema nenhum. Tá. Porque a gente não vai te prejudicar nada do que a gente conversou. Vai me prejudicar se tu não publicar. Tá louca. Então tá bom. E é isso. Vamos conversar contigo. Obrigada, viu, por tu vai pro centro? Toda a abertura. Deixa eu só salvar.